tem um motivo pra sorrir e tentar ser feliz. Se tudo que eu vejo é ódio, tristeza e a pobreza, como sempre por aí, em busca de outras vidas para poder destruir. Cadê o amor que eu não vejo no coração da minha gente? Só vejo ódio e rancor dominando suas mentes, comunidade pobre, pessoas humildes que nunca tiveram sorte. É um absurdo ver isso, me dói só eu pensar que sempre foi assim e nunca vai mudar. Daqui eu vejo uma família em estado de choque, perderam mais um filho com apenas 19, aqui tá parecendo um lugar de louco. Um moleque querendo ser mais perigoso que o outro. Estão todos sem fé, insatisfeitos com a vida, cheios de revolta, prisioneiros do destino atrás de resposta, se esquecendo da lei sagrada de Deus, ter amor ao próximo e aos semelhantes seus. E qual será o destino daquele garotinho catando latinha? Um servo de Deus ou um bandido formado em Brasilinha? Quem tá por cima não vê, tanto faz, tanto fez, pra eles não importa. Só abre a boca, dá risada e fecha a porta. Esse é o início do fim, acredite, é assim. Onde quer que se anda, só vê gente ruim. O motivo verdadeiro pra esses desespero é ver os amigos indo embora como passageiro, pra nunca mais voltar. Infelizmente o que resta entre nós é só tristeza e muito sofrimento. Depois de tanto tempo vivendo e convivendo no meio da traíra, vendo os chegados morrendo por atos tão covarde. Sinceramente, véi, já não sei se vale a pena viver em meio a esse tormento, onde não há sentimento, é só gente morrendo. Mas Deus está ligado, observando tudo que acontece aqui embaixo. É tanto ódio, é tanta morte, quanta destruição. Viver aqui faz medo, é triste a situação. Já não existe amizade, amor, paz e sossego. Infelizmente, véi, aqui é desse jeito, desse jeito. Agora preste atenção, olhe pro outro lado. O sofrimento não para e a favela segue em frente, segurando essa barra, cantando, rimando, falando, gritando, sorrindo, chorando, e por aí vai indo. Conforme seja o destino, essa é a trajetória de um povo esquecido. Então me escute um minuto, não banque o cego surdo. Analise os fatos e você vai ver o que é sofrer de verdade aqui no meio da guerra, onde os próprios soldados são quem destrói a favela. Mas acredito em um homem chamado Jesus Cristo. Sei que nessa batalha não estamos sozinhos. Pode até ser difícil, mas a fé no Senhor é bem mais forte que isso. Só espero que algum dia Ele volte pra guiar nossos caminhos e libertar as mentes de quem vive no crime, pois todo esse tormento já destruiu muita gente. E a guerra não para, corpos são encontrados na madrugada. Hoje é só mais um dia, como outro qualquer, sem alegria o tempo inteiro, vivendo com medo. Talvez, quem sabe amanhã não estarei mais aqui, ao lado da minha família, junto com meus irmãos, lutando contra a injustiça que há nesse mundão. Já não aguento mais suportar tudo isso. Enquanto muitos choram, outros estão sorrindo. É, esse é o início do fim que já tá escrito. Jesus, olhai por nós. Já se foi.